Questão de sensibilidade chegando comigo, Renato, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, na Melodia FM, a Educativa de Varginha. E nós continuamos com a nossa semana, que celebra a energia, a vida, a alegria. Após a Semana Santa, comemoramos a nossa Páscoa no domingo, e durante essa semana a nossa programação foi toda de música brasileira, com gravações de shows ao vivo, os mais especiais. Até agora tivemos shows de cantores, e hoje nós vamos ter um instrumentista da primeira qualidade, que é o Jacó, do bandolim. Mas eu queria dizer alguma coisa sobre o que vocês vão ouvir. É um programa feito pelo SESC, um projeto, na verdade, que reuniu os maiores instrumentistas bandolinistas do momento em uma homenagem ao Jacó do bandolim. Um show memorável, um espetáculo maravilhoso. Eu consegui gravar esse espetáculo e tentei processar o som, eu acredito que esteja muito bom, vocês é que vão julgar, mas no meu julgamento ele está bom para o nosso programa. E espero que vocês apreciem. Há muita informação logo no início sobre o Jacó, e com público também ao vivo, e muito bonito, para quem gosta dos chorinhos, esse gênero musical tão nosso e tão lindo. Vai ser uma viagem muito saborosa, muito gostosa para quem aprecia. E sabemos que aqui na nossa região, principalmente aqui em Varginha, com o pessoal do conservatório, nós temos maravilhosos instrumentistas. Então, especialmente para vocês, o nosso programa de hoje. Não se compreende choro sem bandolim. Não se fala em bandolim sem falar em Jacó. Jacó, que incorporou o instrumento ao sobrenome, Jacó do bandolim, cuja obra continua viva e respeitada mundo afora, seja por bandolinistas, seja por apreciadores de sua arte, que transcende a interpretação virtuosa e revela o Jacó, compositor, que deu nova dimensão ao instrumento italiano. Bom, Jacó, eu diria que veio abrasileirar o som do bandolim, né? Ele criou a maneira de se tocar bandolim. Ele não foi só um bandolinista. Ele, além disso, foi um grande compositor. Você ouve um bandolim tocar, você já sabe que aquilo ali veio do Jacó, né? O Jacó criou uma maneira de tocar com sentimento, valorizando a sonoridade do bandolim. Criado na Lapa Carioca, Jacó Pique Bittencourt, de pai capixaba e mãe polonesa, seguiu o caminho de muitos músicos da época. Era um autodidata. Aprendeu na raça a tocar o bandolim cuia, presente materno. Mas o talento natural aflorou. E aos 16 anos, ele experimentava o sucesso ao vencer um concurso da Rádio Guanabara. Era o início de uma carreira meteórica, interrompida por um infarto, em 13 de agosto de 69, quando Jacó tinha 51 anos de idade. O Jacó foi um marco na música popular brasileira. É muito importante para a nossa cultura, foi muito importante, continua sendo. A arte de Jacó não se esgota com sua morte. Sua obra continua sendo referência para artistas do mundo todo. Seus contemporâneos se unem a bandolinistas da nova geração em reverência ao mestre das cordas. Esse show fez com que houvesse uma ligação mais profunda entre os artistas daqui com os artistas do Rio de Janeiro. E a ideia principal, na verdade, foi reunir várias vertentes do choro hoje em dia, né? Acho que a importância é mostrar 6 formas diferentes de tocar a obra do Jacó. Então mostra o lado compositor do Jacó, não só o bandolinista Jacó do bandolim, né? Antigamente a gente se reunia muito mais. As rodas de choro, infelizmente, estão acabando. A não ser numa apresentação como essa, que é especial, né? Thank you. Thank you. Eu aprendi a tocar bandolim ouvindo meu pai, acompanhando os discos que ele tinha em casa do Jacó do Bandolim, então ele sempre esteve presente. E aí eu comecei a tocar o violão tenor e fiquei sabendo que o Jacó tinha algumas músicas compostas para ele, para o violão tenor. Convidado para homenagear o mestre dos mestres do bandolim, para mim é uma honra muito grande. Thank you. Ele ultrapassa a coisa do Brasil, porque o Jacó, ele é um cara que criou uma escola brasileira, evidentemente, né? Ele criou a maneira de se tocar bandolim. Você ouve um bandolim tocar, você já sabe que aquilo ali veio do Jacó, né? Ele tem um negócio da personalidade, da identidade, da autenticidade. O Jacó é uma referência, né, na música popular brasileira. Então, muita gente, a maioria, toca o estilo do Jacó. Thank you. gente fica muito emocionado com isso. Realmente é... foi muito, muito, muito satisfatório fazer esse projeto. Espero que continue em outros lugares. Né?